nada vai me deter. Se o gigante é grande, é mais fácil de derrubar. Sou geração de Davi, guerreiro adorador. Que guerreiro? Com a pedrada na cara, eu vou derrubar. Com a palavra de vida, ha! Eu vou vencer, eu vou vencer. De fora, pareço pequeno, mas tem um gigante que mora aqui dentro. É Jesus Cristo que ressuscitou da geração de Davi, guerreiro adorador. Com a pedrada na cara, eu vou derrubar. Com a palavra de vida, a fortaleza, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Na geração de Davi, guerreiro adorador. Com a pedrada na cara, cadê a pedrada aí? Eu vou derrubar, vai! Com a palavra de vida, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Fortaleza, vai comigo! Com a pedrada na cara,